mesmo sabendo que tu estás com outro. Eu fico louco pensando em você, mulher. Sinto saudades daqueles momentos, do quanto me davas prazer. Beija sua boca novamente, e para sempre eu poder te amar. Sente seu perfume atraente, volta coragem para lhe falar. Deitar no seu colo, tira sua roupa, te cobrir de beijos e depois te amar, te amar. O tempo passa e eu estou contigo, dentro do meu coração. Quando me sento junto dos amigos, começo a chorar em vão. Acendo um cigarro e não sei fumar, peço uma bebida pra me acalmar. Mas já que eu não bebo, vou beber só pra me embriagar. Pode estar bebendo as suas lágrimas em uma taça de orgulho e desprezo.